vale a pena insistir na promoção dos hábitos de leitura, porque a leitura traz inúmeros benefícios para todos nós, especialmente à saúde. Faz baixar o ritmo cardíaco e faz-nos sonhar, o que vocês, como vocês sabem, desenruga. Vivemos hoje uma sociedade repleta de tecnologia digital e muitas vezes gastamos demasiado do nosso precioso tempo nas chamadas redes sociais. Mas nós também somos utilizadores das redes sociais, não conheço nenhuma rede social, nós não conhecemos nenhuma rede social que dê tanto prazer, tanto relaxamento e tanto conhecimento como a leitura de um bom livro.